prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Muito prazer, Rony Santos, aqui na sua rádio para dar início a mais um programa Máquina do Tempo. Uma viagem inesquecível. Vamos decolar agora na nossa máquina. 60 minutos com o melhor da música internacional para você. O melhor do flashback, do rock e muito mais. Aquelas que marcaram época vão desfilar aqui na sua rádio nos próximos 60 minutos. Hoje, quarta-feira, é um prazer enorme estar com você na nossa sintonia. favorite smells of a thousand faggots. So when I'm drunk, I dance like me dad. I started to dress a bit like him. And early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, cause my life's a mess. And I'm trying to grow, so before I'm old I confess. You think that I'm strong, you're wrong, you're wrong. I sing my song, my song. It's full of takeaways and fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake. Teach me things I don't need to know. And you know, cause my life's a mess. And it started to show. So before I'm old, I confess. You think that I'm strong, you're wrong, you're wrong. I sing my song, my song, my song. If I did it all again, I'd be a nun. The rain was never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. Que não saem da memória. Memória. Máquina do tempo. Máquina do Tempo, programa especial para você que gosta de ouvir a melhor música internacional dos anos 60, 70, 80 e 90. Fique ligado, já já estaremos de volta com muito mais. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Estamos de volta com o segundo bloco para você aqui no programa Máquina do Tempo. Aumente o volume que é sucesso. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. fique ligado, já já estaremos de volta trazendo a melhor música internacional para você aqui na sua rádio. Não desliga o rádio, fique ligado. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui, no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. Estamos de volta com o último bloco dessa edição do programa Máquina do Tempo. Um grande abraço para você que está acompanhando a nossa programação aqui na sua rádio. Ótima quarta-feira, você que está no trabalho ouvindo a gente aí na sua casa, na internet. É um prazer enorme estar com você em sintonia. E vamos ouvir o melhor da música internacional aqui no programa Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Thank you. Reta final para você que peninha que está terminando, mas não fique triste não, porque amanhã, quinta-feira, estarei de volta aqui na sua rádio. Desejo tudo de bom e até amanhã. Tchau, tchau.